amores, razões, motivos, desejo. É tudo aquilo que eu quiser que seja, tá ligado? É tudo aquilo que eu quero, tá ligado? Minha vontade de vencer, minha vontade de deixar tudo a perder. Eu me senti pequeno em relação ao mundo cheio de problemas. Eu me senti grande o suficiente para tentar resolver grande parte dos meus problemas, tá ligado? É minha raiva, meu carinho, é o meu destino, dedicação, minha forma de ser e ver o mundo. É o verso e o inverso, é o inverso, é minha passagem.